Hoje na festa de aniversário do nosso parceiro Palito Estrela, uma festa tradicional. E esse ano trazendo o nosso Águia da Amazônia, o nosso Popson, junto com toda essa galera maravilhosa, Megatron, o Palio, também a galera do Guerreiro. Um grande abraço pra toda essa galera aí. E a gente tá junto e misturado, hein? Parabéns, Palito! Parabéns, grande família! Parabéns, meu amigo Everton de Marituba! Bora, meu pop! Meus DJs Gordinho, DJ Jaderson. Bora, Gordinho! Maestro DJ Davidson. Tô sempre aqui! Performático Jean Apollo. Vamos, Jean! Velha Guarda Josimar. Bora, Velha Guarda! Ok, então. Hoje vamos viver cada momento com muita alegria, com muita música, com muito som. E por falar nisso, pra quem não me conhece, prazer. Eu sou o Pop da Amazônia. E essa é a nossa Turnê X. Agora sinta que o grave aqui faz bum, mas também faz pá, pá, bum, pá, bum, pá, bum, pá, bum. Sobrevoando! Vai pra cima! No aniversário do Palito! Subindo! Vai subindo, meu águia! Sobrevoando! Vai subindo! Subindo! Agora, meu águia! Abra suas asas e mostre toda a sua beleza. Mostre todo o seu brilho. Mostre toda a sua beleza hoje aqui no Guamá. Batendo as asas, meu águia, bate suas asas. Abrace a família. E dá-lhe bicada. Dá-lhe a bicada violenta. Bicada. Dá-lhe a bicada violenta. Picada!

Quem é que tem um amigo viado, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é do Guamá, bota a mãozinha pra cima. Ó, eu queria na moral que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, na moral. Quem tá com saúde, quem tem amigos, quem tem fé em Deus. Porque dinheiro não compra amizade, não compra fé. Então, só quem gosta de Jesus Cristo, bota a mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá, metralha. E quem sabe canta. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Quero ver vocês cantando, quero ver. Só que, ó, tu, tu, só mais, só mais, aí, aí, aí, aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, tira o pé do chão, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, libera a maestra. E tira o pé do chão. Quem é que tem um amigo corno? Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Canta pra ele assim, assim. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca a toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Vocês, vocês! E aê? E aê? Boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou. Pode ter. E o batidão, batidão, batidão. Maestro, eu queria perguntar com sinceridade. Quem é que tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito! E quem tem aquele amigo falso que dá aquela tapinha na tua costa falando que tá tudo bem, mas por trás ele fica te cortando tudo, ó. Sabe que tu fala pra ele? Fala assim, ó! Sabe por que posso e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vou. Juninho do Peixão, meu razão. Fala de mim! É moral, maninho! Esse aqui é moral. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Vocês! Para de tomar conta da minha vida. Vai! Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Maestro, eu sei que muita gente foi pro baile da gaiola. Muita gente foi pro baile da gaiola com pop. Mas quem ainda não foi, o baile vai começar agora, maninho! Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa, ei, tu tá, tá na gaiola. Para malandra jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. gritando, tu tá na gaiola. Vou ensinar assim, ó. E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Vai, sua! O pop! O pop é o seguinte, maninho! Eu sei que muita gente vai pra lá que nunca brigou pelo relacionamento. Mas atire a primeira pedra quem nunca brigou pelo relacionamento, né? Quem é que tem um relacionamento sério, bota a mãozinha pra cima. E quem nunca vai casar, dá um grito. Sabe por quê? Tem relacionamentos que a gente não larga. Tem relacionamentos que a gente se livra. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai. Família Metralha, Família Metralha. Mas nunca vou. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso, hein? Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Isso. E a produção? Tudo escurinho, tudo escurinho. Ó, a parada é o seguinte: é todo mundo ficar parado, parado. Quem mexer, pode pegar chifre esse ano, pode ficar sem fazer amor essa noite. A onda é ficar parado. Quando começar a música, tu toca no teu lado, no teu amigo, na tua mulher. E dança assim, ó. Só pra pisar de só pra pisar de só pra pisar de e só pra pisadinha. E só pra pisadinha. Era do tempo do Rubi. Galera do Guamá. Macho. Mais do que nunca, maninho. Eu queria que você anunciasse aí os aniversariantes da festa de hoje. Pra gente bater os parabéns. Eu sei que a galera aqui tá gostando e vai bater os parabéns. Primeiramente pro nosso parceiro Palito, amigo nosso. Que festa bonita, viu, Palito do Estrela, maninho? E aí, maestro? Jean, aqui do nosso lado direito, a nossa grande família. São 18 anos, é isso? Meu irmão, 18 anos. Não é 18 dias, não, meu irmão. É uma vida acompanhando a empresa Pop. E eles não poderiam deixar de vir cantar os parabéns. Hoje é a segunda parte do aniversário deles, viu, Jean? Eles já comemoraram a primeira parte. E hoje eles não poderiam deixar de vir aqui comemorar juntinho com a gente a segunda parte. Grande família! Parabéns, hein? Machu, eu queria chamar um integrante da grande família pra vir aqui no palco comigo. Jessinha. Vem aqui, maninho. Pode vir. A produção libera aí pra chegar aqui no palco comigo. Tem mais aniversariante, não tem, maestro? O Everton de Marituba, meu irmão. O aniversário do homem hoje. E ele não poderia escolher outra aparelhagem para comemorar, meu irmão. Tinha que ser no som que ele acompanha todos os finais de semana. Qual é, Everton? Pop som. Então pronto. Parabéns, viu, Boninho? Boninho, mas também tem o nosso parceiro Palito do Extrema. Que festa bonita, Boninho! É por isso que todo mundo que tá solteiro, que tá feliz... Cadê o bolo? Tem bolo aí? Tá chegando o bolo, tá chegando o bolo, tá chegando o bolo. Palito, vem pra cá, Boninho, vem pra cá. Vem pra cá pra gente bater os parabéns, pra ficar legal. Mas pode soltar logo aí, maestro! Parabéns, Palito! Parabéns, grande família! Olha aí, Jean, olha aí, Jean! Até no palco, meu irmão! Tá doido, é a grande família do Pop! Nessa data e muita felicidade. Muitos anos, cadê o povo do Palito? E nessa, parabéns, Everton! Parabéns, Maninho! Daqui a pouco eu chego, eu te dou um abraço. Você é do Gordinho. Somos amigos sinceros que a gente construiu aqui no Pop. Obrigado, Everton. Parabéns, tudo sucesso. Saúde, que Deus te abençoe, maninho. Jean, e o integrante aí que com certeza se estivesse aqui entre nós, estaria pulando, vibrando e comemorando juntinho com a nossa grande família. Nosso grande parceiro Renan, que está hoje ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, mas com certeza vai ser sempre lembrado, não só em dia de aniversário da grande família, mas todos os dias, né, meu irmão? Porque era um cara que eu tinha um carinho imenso, foi uma das primeiras pessoas da grande família que eu conheci, foi o Renan, ele que me apresentou para todos os outros integrantes, e a gente com certeza fica assim... Muito feliz de poder estar fazendo essa homenagem hoje para a grande família e principalmente para o Renan, né? Então pronto, Renan! Aí de cima, meu irmão! Parabéns, grande família! Pop é pressão! O Pop é pressão! Oh! Oh! Oh! Agora eu quero ver! Toca o negócio aí! Parabéns! Agora te segura que o Pop vai pra cima. Eli e Juninho agitando com a família. Pra lá e pra cá, vamos se ligar. Te prepara aí que o Aguiar vai gritar. Esse é lado é da grande família. É do Boa Mar, te liga aí na rima. Agora sim o bicho vai pegar. Sou da grande família do Boa Mar. É do Pop, é do Boa Mar. É do Pop! É do Boa Mar. É do Pop! É do Guamar! Bora, metralhas! Metralha, metralha! O Pop é o Pop! Bora, bate! O Pop é o Pop! O Pop é a pressão! Sou da grande família do Guamar! Te liga aí, só não vai me copiar! O Pop é o Pop! O Pop é a pressão! O Pop é o Pop! O Pop é a pressão! Parabéns, minha grande família! Parabéns, Renan! Jean, como é que tá por aí, garoto? Tudo beleza, maninho? Libera aí que a gente vai cumprimentando a família Pop. Tem muita coisa vai acontecer nessa noite. Tem muita lenha pra queimar nessa fogueira, maninho. Cadê o Palito, hein, rapaz? O Palito não veio. Mas mandou o bolo, né? O bolo é dele. Esse parabéns lá pro Palito. Me dá, maninho. E parabéns pra vocês. Nessa data, muitas felicidades, muitos anos de vida, Palito, essa é uma singela homenagem da empresa Pop e dos seus amigos, parabéns, maninho, a festa tá bonita, a festa tá Pai d'Égua, maestro, tem uma música que a gente toca no show, fala pra mim, 3, é o Palito e toda a galera do Boa Mão. Galera. Agora quer me dar valor, porque os placos tá aumentando e o rei estourou. Agora tu tá na minha e quer vir de sacanagem. Quer pagar de malandrona, dou aula em malandragem. E agora, com a mão, com a mão. Alô, meu amigo Ferrugem. Ele e a Erika aqui com a gente também. Obrigado, Ferrugem. Alô, Batistão do Pop. Igor Perendi também. E o Breno da TJ. Vira cadela, vira manela. Batistão, meu irmão, já tá no vídeo, não tem jeito. Ele em companhia do meu amigo Igor Merente, garoto. Vai! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. A parada é o seguinte: aquele cara da bola que ficou com você e saiu espalhando pra todo mundo, fala pra ele assim, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop som, ainda pegava teus amigos. Ixi. Pegava teus amigos. Ixi. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É loucura! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco. Já já tem Júlio Santorini! MC no G3 também arrebentando! Só Quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Juninho do Peugeot. Aí com a gente, obrigado, viu, Juninho? Ele é a primeira dama. Até o chão. Até o chão. Chão. Meu amigo Punk! Os Pop Head, Punk Som, alô Punk! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Joga pra cima, pra cima, pra cima! Quem vai amanhecer no rock dá um grito! Vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pro céu. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito a ele, eu quero ver. E vem! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. De boca. Obrigado, meu amigo Renan. Direto de São Luís do Maranhão. Pro Pop. Pop Som. Jean da Olive também tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Jean? Valeu, maninho. O André Vieira e a primeira dama, Lu André. DJ Dino, da Santorini Produtora, tá aqui com a gente também. Obrigado, Dino. O Águia da Amazônia. Agora! Geral do Pânico, copo na mão! Geral do Pânico, copo na mão! Olha pra cara da novinha que tá do seu lado e pergunta se é solteira e cata. Primeira vez. Nosso amigo Ademis e a equipe Pânico do Juruna também com a gente. Obrigado, Ademis. Desce, moreninha. Sobe, moreninha. Desce, vai. Sobe, vai. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta. Quem vai chegar em casa muito chapado, levanta a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Quem tá tomando uma, bota a latinha pro alto aí que eu quero ver. Olha, tem copo personalizado do Pop Som também ali com meu amigo Rodrigo. Você que tá bebendo na boca da latinha, chega aí com o Rodrigo que tem copo do Pop Som. Agora, com o copo na mão, faz assim, ó. De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Eita! Oi, safada, bandi. Renato Pop! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, eu não quero a... Guia do Guamá, não é isso? Aqui com a gente, obrigado, claro. Pedrinho Pop também. Alô, Renato Pop, guia do Guamá. Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Yeah. das braba. E o quê? Aquelas tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tumultua na balada. E quando desce, a tropa já faz o... Mas quem conhece um cara, uma menina muito invejosa aí, bota a mãozinha pro céu. Quem acha que alguém tem inveja de você, bota a mãozinha pro céu. E canta assim, ó. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano, de ciclano mais ainda. Por espelho é que é tchau. Pra inveja, tchau. Já foi. Bora, Breno TJ. Alô, Igor Berendia. Meu amigo Batistão do Pop também, meu irmão. Já foi. Pra inveja, tchau. Pra inveja, tchau. Pra inveja, tchau. Já foi. Já foi. Bye, bye. Pra inveja, tchau. Pra inveja, tá ligado, né, pai? Pro invejoso, fala assim, ó. Me solta. Ai, me solta. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Obrigado, meu professor Kleber! Também tá aí no circuito com a gente, valeu, meu Kleber! Esse é pop de coração! Me solta! Ai, me solta, porra! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Eterno Thierry, eterno Thierry. Onde você estiver, essa brigadeira é pra você, garoto. Cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero, quero. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pro alto! Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Contando os plaquês de 100. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Contando os plaquês de 100. Dentro de um Citroën. O Cleito Motora e o Juninho do Peugeot. De transporte. Valeu, garoto. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. Bora, meu parceiro Everton de Mariduba. Só alegria. Tem também. O aniversário do cara, meu irmão. O Cássio Caçaparra também, meu parceirão Cássio. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar, dá um grito. Sabe por quê? Namorar pra quê? Prefiro. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. DJ João Paulo Maluquinho, meu amigo João Paulo Maluquinho. Um grande abraço pra você, galera do Palio Sapadão. Ele e a primeira dama, Suzane. Valeu com todo carinho. Alô, André Vieira. E a primeira dama. Só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? E a nossa família metralha do Guamá. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Deixa assim, baixinho, baixinho, baixinho. Essa aqui é aquela música que homenageia os parceiros, os amigos que se foram. E se você que tem um parceiro que já se foi e ficou só na lembrança, você sente saudade, canta pra ele, canta pra ela. O mundo que nós estamos vivendo hoje é muito violento, mas mesmo assim a gente dedica as homenagens às pessoas que se foram. Segura essa aí, quem souber pode cantar, vai! Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu... Bora, orelha! Chico, né? Dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo... Daqui a 10 minutinhos tem Júnior Santorini e no G3. E o quê? Valeu, menor, espero chegar. Essa também vai pro nosso amigo Renan da Grande Família, minha irmã. Jaicinho! Esse tão cruel que a gente vive. Didi Eduardo, Júlio Mecânico! Alô, Julião! Júlio Cavani também e a galera do Ideia Pressão! Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Nossa homenagem aos amigos que se foram. Eu, inclusive, já perdi vários amigos, vários parceiros desse mundo violento que a gente vive. Essa é a nossa singela homenagem. Bora, meu povo, bora continuar. Já, já tem Júnior Santorini. Bora sim, bora sim. As atribuladas da farda, Miane, Bibi Perigosa, Thaís, Tatais, Mijê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Deixar de te amar, eu sempre te amei. Nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim é o quê? É melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Bem, bem, bem. Maestro Davidson. Grande abraço pra você, maninho, DJ Cristiano Félix, que tá aqui com a gente também, curtindo o nosso pop. Valeu, Juninho do Peugeot. José, o Frank, os metralhas do pop velha guarda. Eu que estive tão feliz quando você passou sonho pra mim. Eu nunca me senti assim. Valeu, meus metralhas! Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu O maestro. Preciso. Preciso te amar. Preciso. Preciso te amar. E doida nessa porra! E doida! Ei! Maria. Meu amigo Playboy também tá aí com a gente. Chega a primeira dama, alô Playboy. Cadê você, garoto? Júnior Santorini, MC G3, rapaziada que tá chegando pra arrebentar, os reis da pressão estão chegando junto aí. Já já, galera, essa rapaziada vai comandar tudo também. Som. Ei, ei, ei. Você, meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Meu coração é super top, TF. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. Dali Santorini. Eita, meu irmão. Ainda escuto sua voz sussurrar que sou meu. Um amor tão puro vivemos. Nosso amigo Rádio lá de Castanhal também tá aqui na área. Neguinho Pop da equipe Sem Nada do Pop. E eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te Cristo, o Santorini e o Mini G3. Manda a R15 e já já eles comandam. Agora, dia 17, tem aí o aniversário e a gravação do DVD do Fox e Safadão lá no Palácio dos Vários. E todo mundo, claro, é o convidado especial pra essa super festa. Você não pode perder. É sábado agora, galera! Meu amigo Punk, do Punk Som, tá aí na área também. Alô, Punk! Lucelo tá na área, Lucelo! Nossa GDG, garoto! Prepara, Santorini! Mas antes, lá vem ela! Lá vem ela! Lá vem ela! Canta, Luma! DJ Riquelme do Super Punk Som! Grande abraço para você, Riquelme! Devagar. Aí, Xixi, quem vai pedindo carecidamente aí as pessoas aqui que estão no palco? Vamos ouvir, gente, bora se retirar aí o pessoal do palco, que já já tem um show aí, um showzaço do MC G3 em Santorini, viu? Nosso muito obrigado aí a vocês aí, viu? Já já, Davidson, tem um showzão dos Reis da Pressão! Apenas se juntou, né, bebê? Nani, perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Uai! Já lancei o treinite, mas preste atenção. E agora se concentre, vai tremer até o chão. Se concentra na batida, vai. Não para não. Treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. Cadê o Loló? Me dá o loló. Cadê? Me dá. Cadê o loló? Me dá, me dá. Me dá o loló. Me dá, me dá. Cadê o loló? Me dá, me dá. Me dá o loló. Juninho do Peugeot. Cadê o loló? Cristiano VLC. Ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você vê Papai Noel, os três reis magos e todo mundo, teletando todo mundo, gnomo. Essa daí é boa. Essa aqui é lançamento e tu vai lombrar legal. A rainha das aparelhagens chegou. Pivazinha tá no pop. Bora, Pivazinha. Tô cheio de bagagem no bolso, Zezé. GG. Zezé, vem basiquinha. Vai. Pra mexer aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda WM chama loma e as gêmeas na canção vai paralisar. Rapaz, DJ Joãozinho também tá aqui na área. Bora, Joãozinho! Em companhia do céu e toda a GDG, meu irmão. Gente, hoje eu queria pedir encarecidamente pra vocês pra liberarem aí o palco. Que a galera do Santorini aqui já vai começar o show, tá legal? Após essa música aí, Santorini no palco do pop. Ele vai sentar no bico da águia. Davidson, maestro. DJ Davidson. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda brilha me chama lama e... Bora, meu amigo Breno! Igor Berendi! Já tá mais pra lá do que pra cá. Batistão do pop, minha irmã! O Neguinho Pop da equipe sem nada. Fala, Neguinho, meu irmão. Para, para, para.